Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que eu tenho, fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras, sob o pó de ouro do sol. No beirão vê-se horizonte, no jardim canta uma fonte, e na fonte um rouxinol. Quando eu desço pela estrada e olho a casa abandonada, sinto um velho não sei quê. Como é triste a natureza, anda em tudo uma tristeza, com saudades de você. Se você é minha amiguinha, venha ver minha casinha, minha santa, o meu pomar. Meu cavalo é ligeiro, é uma légua só de oiteiro. Chega tempo de voltar. Caso anoitecer, tudo pode acontecer, que será de mim depois? A casinha pequenina, lá no alto da colina, chega bem para nós dois.